Mato Grosso e Matias, você sempre será. Para Vanusa Neves Costa, minha nova amiga do Facebook do perfil número 2. Cleiton, eu sou ouvinte do seu programa aqui em Jauru. Você tem muitos fãs pela sua simpatia e a voz incomparável. Muito obrigado por ter me aceito no seu grupo de amigos. Vanusa, um grande beijo para você. Eu que agradeço você ter, né? Me dado a honra de vir participar aqui do nosso grupo de amigos, tá bom? Uma das músicas mais tocadas em todo o Brasil, Henrique Juliano, Mudando de Assunto. Em todo relacionamento existem brigas, discussões, desentendimentos, e não há nenhuma maneira melhor do que acabar com uma briga do que ir mudando de assunto. Quer saber qual seria o meu pesadelo? Sem nenhuma dúvida seria o medo. Seria acordar, não estar com você. Chega da tremedeira, um nó na barriga. Quem ama demais não suporta a briga. Ciúme demais faz a gente sofrer. Mudando de assunto, cê tá tão bonita. Que cheiro gostoso que vem de você. E se eu te contar, você nem acredita. Se eu tava brigando, eu nem lembro porquê. Pra que brigar, seu amor é isso? Mudando de assunto, cê tá tão bonita. Que cheiro gostoso que vem de você. E se eu te contar, você nem acredita. Se eu tava brigando, eu nem lembro porquê. Você tá tão bonita. Henrique Juliano, Mudando de Assunto, composição do meu amigo Ivan Medeiros, para os amigos de Araçuaí, nas Minas Gerais, onde o nosso programa está no ar na Caial FM do meu amigo Zezito Martins, às 9h. Um abraço aos meus amigos de Araçuaí. Obrigado, viu, Zezito? Um abração. Zezito é um batalhador, um lutador, né? Tá pelejando para botar luz lá na roça, lá na casa dele, mas por enquanto é só lamparina, né? Ei, o Zezito, esse povo que trabalha, que finge que trabalha pro povo, eles são ruins de serviço, hein, rapaz? Nossa Senhora, pelo amor de Deus. 1966, a gravação de Ataúfo Alves, Laranja Madura. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Você diz que me dá casa e comida, boa vida e dinheiro pra gastar. O que que há, minha gente, o que há? Tanta bondade que me faz desconfiar.

não é fácil tirar da cabeça um alguém que um dia foi sua paixão. As lembranças vêm pra machucar, a tristeza invade o seu olhar. Até parece que a solidão pra sempre vai ficar. Demora, demora, demora, mas a gente esquece. Demora, demora, sofrer assim ninguém merece. Demora, demora, demora, mas a gente esquece. Demora, demora, sofrer assim ninguém merece. Maíra e Marcelo, demora para Maria Amélia Travaim, de Cáceres, no Mato Grosso, ligadinhas, curtindo o nosso programa pela internet. Maria Amélia, um beijão para você. Ela, desde o tempo da Rádio Nacional, que ela escuta a gente, né? Isso aqui é bom, a gente conserva amigos a vida inteira, isso é a melhor coisa que existe. Vitor e Léo, Tempo de Amor. Vitor e Léo, Tempo de Amor para Bianca da Silva. lá de Campo Novo dos Parecis, no Mato Grosso, minha nova amiga do Facebook do perfil número 2. Bianca, um beijão para você, seja muito bem-vindo, um grande abraço para todos os meus amigos, nossos ouvintes e as emissoras que transmitem o nosso programa no estado do Mato Grosso. A sugestão do beijar, Elias Wagner, Lágrimas do Adeus. Madrugada, a cama está fria, ando pela casa e está tão vazia. Ligo o televisor e uma cena de amor. Eu remonto o mesmo filme com você e eu. Com as lágrimas do adeus, numa tarde linda, eu saí pra te encontrar. Ao te ver na rua, eu corri pra te abraçar. Você envolvente, mas tão diferente. Me falou que tinha outro, vê se me deixa em paz. Vá, eu não te quero mais. Eu morri por dentro, ainda estou magoado. Te amar demais foi o meu pecado. Como eu amei você, como ainda te amo, como ainda quero você do meu lado. Numa tarde linda, eu saí pra te encontrar. Ao te ver na rua, eu corri pra te abraçar. Você é envolvente, mas tão diferente. Me falou que tinha outro, vê se me deixa em paz. Vai, eu não te quero mais. Eu morri por dentro, ainda estou magoado. Te amar demais foi o meu pecado. Como eu amei você, como ainda te amo, como ainda quero você do meu lado. Eu morri por dentro, ainda estou magoado. Te amar demais foi o meu pecado. Como eu amei você, como ainda te amo, como ainda quero você do meu lado. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Elias Wagner, Lágrimas do Adeus. Agora, o Flavinho não divulga só as grandes estrelas, não. Se você está começando, é só você ligar 61 9981 3601, que o Flávio Bejar vai ajudar você a ser conhecido no estado de Minas Gerais, que é a especialidade, né? Não adianta um divulgador falar que faz o Brasil inteiro que não dá conta. Tem que escolher pedaços, né? O Flavinho, ele escolheu um pedaço de Minas Gerais, que é exatamente ali o sul de Minas, o centro-oeste, que é onde tem as cidades que tem mais shows. Porque, querendo ou não querendo, Minas Gerais é onde começa o sucesso sertanejo, né? Não tem dúvida disso. Então, se você quiser ter o seu trabalho divulgado pelo Flávio Bejar, é só ligar 61 9981 3601, 61 9981 3601. No próximo bloco, Rony Cord, Zezé de Camargo e Luciano e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Há 50 anos atrás, a TV Record colocou no ar o programa Jovem Guarda e mexeu com a audiência e mexeu com a juventude do Brasil, que já vinha embalada com os Beatles, né? Era a turma do Iê Iê Iê. Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderléia comandavam nas tardes de domingo Jovem Guarda, que marcou a época, fez um divisor de águas na televisão brasileira, né? E nós estamos recordando 50 anos da Jovem Guarda, e eu vou trazer hoje Rony Cord, Amor, Perdoa-me. chorando, amor, perdoa-me. Mas compreendo que deixando-te eu sofrerei. Amor, abraça-me. Eu vou deixar-te, amor, abraça-me. Vais pensar em mim, recorda-te, és meu amor. Já não lembras nossa noite em que rindo te beijei? Seria só doce aventura, junto ao mar, tantos beijos em silêncio. Não queria confessar, eu já estava pouco a pouco enamorando-me de ti. Piangendo, amor, scusami, ma ho capito che lasciandoti io soffrirò. Amore, baciami, arrivederci, amore, baciami. Se mi penserai, ricordati che amo te. Relembrando 50 anos da Jovem Guarda, Rony Cord, uma gravação de 1965, Amor, Perdoa-me, para o Renan Lopes, filho do meu amigo Lisoel, chegando para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2, ele que mora em Águas Lindas de Goiás e curte o nosso programa pela Princesa FM. Um abração aos meus amigos da Princesa FM. Renan, seja muito bem-vindo, um abração para o seu pai. Viu? Lisoel é um amigo meu de longa data, longuíssima data, né? Zezé de Camargo e Luciano, tão linda e tão louca. É o sol, é o mar, é o verde enfim que vem seus olhos, cabelos soltos ao vento, deixando marcas na areia. Este corpo bronzeado, malhado que me deixa louco, solto, me faz queimar de paixão, feito calor de verão. Foi numa onda do mar que o seu amor me levou. No sobe e desce, solta, pega, gruda e mexe, de repente rolou. Foi numa onda do mar que o seu amor me levou. Sobe, desce, solta, pega, gruda e mexe, de repente rolou. É um sol, é um mar, é um verde

Cleiton Aguiar, cantor dele do Paraná, Country Clube Sertão. No próximo bloco, a dica, presta atenção, é um novo golpe na praça, facinho demais de você cair se você não estiver atento, viu? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje é para preveni-lo e para preveni-la, porque é o seguinte, é uma coisa muito bem estudada, muito bem feita, e é facinho, mas facinho demais da gente cair. Aqui em Brasília isso aconteceu, usaram a NET, empresa de televisão, a NET, né? Mas pode acontecer com qualquer operadora de telefone, qualquer coisa. Eles ligaram, liga para a casa das pessoas e dizem assim, olha, nós somos da NET, o seu contrato é o número tal, confere aí. Você confere, é mesmo. Eles têm tudo, não sei como é que eles conseguem, mas eles têm tudo. Confirma seu endereço, seu nome, sabe tudo e diz, olha, nós estamos indo fazer manutenção aí, daqui mais ou menos entre meia hora e uma hora vai chegar um pessoal da NET aí para fazer manutenção aí na sua casa. Passado esse tempo, chega um pessoal com carro da NET, com uniforme da NET, com crachá da NET. O que você faz? Abre o portão. E aí você abriu a porta para os ladrões. Eles entram, faz o que quiser, rouba o que quiser e vão embora, né? Então, quando você receber qualquer ligação dessa, você concorda com tudo, não passe nenhuma informação, desliga e liga você para o telefone da NET que você tem, ou da operadora qualquer, que você tem nos documentos aí. Você vai dizer, olha, vocês mandaram alguma... E vão dizer, não, isso não aconteceu. Agora, é que é fácil de cair, é, a gente fica desavisado, a gente não vai conferir, né? Eu tiro por mim, não confere essas coisas. Bate na porta, hoje mesmo bateu um cara aqui, ó, para ler a... É para ler a energia, para ler a água. Você abre, você não sabe. Se o cara chega, se é um bandido, te rende. Então você tem que ter todo cuidado. Se alguém ligar de alguma operadora, você desliga e depois você ligue para o número oficial que você tem da operadora para confirmar. Né? Os bandidos estão cada vez mais espertos. Diego Valadares, me perdoa. Amor, sinto muito a sua falta. Me perdoa. Olhando as estrelas, lembrei de nós dois. O que eu fiz de errado? Porque você se foi. Ei, olhando as estrelas. Comecei a chorar e como pude machucar quem a gente ama. Mas me perdoa, foi loucura, uma falha na vida, gesto sem pensar. Foi da boca pra fora o que eu disse, falei por falar. Na verdade eu quero você na minha vida. Aí eu vou pro boteco, beber e encher o caneco. Se ela não voltar, aí eu vou chorar. Aí eu vou chorar. Na minha vida. Meu amigo Diego Valadares, sucesso novo, Me Perdoa. Eu vou trazer dupla nova, sucesso novo de Djalma Lima Monteiro, Buquê de Flores. Djalma Lima Monteiro, Buquê de Flores. Eu vou trazer mais um comercial inesquecível. Esse aqui é para matar pulgas, baratas e piolhos. É o comercial do Detefon. E agora, o maior truque da noite. Ela vai aplicar o Detefon, mata tudo nesta caixa. Vou entrar e sair tranquilo em 3 segundos. Detefon mata tudo, com Promofos. Mata todos os insetos, rasteiros e voadores. E seu efeito dura por muitos dias. Sem truques. Detefon mata tudo, com Promofos. Você lembra? Não sei se ainda tem esse produto na praça. Eu lembro, recordei o comercial inesquecível do Detefon. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Neste final de semana tem muita gente aniversariando por esse Brasil afora. Sexta, sábado e domingo, a Lorena Sucupira, Vieira Paiva, Portinari, o cantor Portinari, Elisa Bastos Deldegran, Elaine Brum, Andréia de Oliveira, Taninha Fábio, Paula Magnata, Patrícia Santos, Yara Santos, Emanuel Trindade, Neuza Vitorino Santana, o meu querido amigo Arquimedes José de Castro, lá em Uberlândia, do Coral, mas mora no Uberlândia, né? Iraci Maria, Sueli Colli, Betânia Lima, o meu amigo Luiz Ramos, da Itamix FM de Itarana, no Espírito Santo, Rosi Silva, Carlos Henrique, Rosângela Teodoro da Silva,

caluco, dedilhando versos para um novo amor. Por qualquer motivo eu amo, eu enlouqueço, viro a sua vida toda pelo avesso. Me dê só um motivo que eu te mostro meu poder, te encho de carinho e te cubro de prazer. Me beije com os teus olhos, faz de mim o que bem quer. Depois fuja de mim, se você puder. Eu só preciso da sua permissão pra tatuar dentro do seu coração a frase de amor que você Os Meninos do Brasil, Eliane e Samuel, Delírio de um Poeta Louco, composição do Ivan Moreno e do Renato Castelo. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Durval e Davi, Estrela Matutina. Amanheci sozinho, você tinha partido. Na coxa cor de rosa, o sinal do corpo seu. Sobre o travesseiro, um longo fio de cabelo. Retrato silencioso de uma noite que morreu. Estrela matutina, já viveu o seu papel na peça da saudade, já no fim do nosso show. A sua imagem linda para sempre vai viver no coração sensível do artista que esperar o amanhecer. Mas eu quisera dar-lhe o meu beijo de amor. De certo fui traído pelo sono da alvorada. Não pude nem ouvir o toque do despertador. Estrela matutina, já viveu o seu papel na peça da saudade, já no fim do nosso show. A sua imagem linda para sempre vai viver no coração sensível do artista que amou. Relembrando Goiá, essa não é todo mundo que tem não, viu? Durval e Davi, Estrela Matutina, pro Dr. Luiz Henrique Sucupira, grande cirurgião dentista e clínico geral, lá na minha terra, em Coromandel. A frase irretocável é de Jussier Ramalho: quem tem luz própria sempre incomoda quem vive na escuridão. Quem tem luz própria sempre incomoda quem vive na escuridão, é a frase irretocável de Jussier Ramalho, irretocável e super verdadeira, né? Os medíocres não toleram, o Tom Jobim já dizia, o brasileiro não perdoa o sucesso alheio, isso é verdade, né? Para você não ser alvo da intriga, da maledicência, só se você for medíocre. Se você brilhar, você está sujeito a que essas mentes perversas e insignificantes tomem conta da sua vida, né? No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Wesley Lucas. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Nesse domingo tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão. Você que me acompanha no rádio pode me assistir também na televisão. É um programa em rede nacional no horário nobre das 10 horas da noite no domingo. Você pode me assistir nas mais de 200 cidades que já tem o sinal local da Rede Brasil de televisão ou em qualquer lugar que tenha o canal 1 da TV Oi. A Claro TV é o canal 13, a Sky é 175, TV Vivo 237, GVT 248, CTBC 714 pelas parabólicas e direto em tempo real no site rbtv.com.br. E no domingo, 9:30 da manhã, meu amigo Bruno César apresenta Meu Reino Encantado. Nesse domingo, eu vou mostrar um pouco da música que se faz em Brasília. Brasília já foi a capital do rock, mas hoje é a capital do forró, a capital do chorinho, a capital do teatro, a capital do sertanejo e agora também a capital do funk. Eu vou receber os meus afilhados Eliane e Samuel, representantes da música sertaneja, e MC Jenny, a primeira funkeira brasiliense a fazer sucesso no Brasil e agora até no exterior. Tá viagem marcada para os Estados Unidos. Ela vai contar como é que ela virou funkeira nesse programa que vai ao ar nesse domingo às 10 horas da noite pela Rede Brasil de televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Wesley Lucas, Se Nos Amamos. Posso ver quanta falta que sentimos de nós em nosso olhar. Posso ouvir até a voz do amor pedindo pra gente voltar. Um grande amor como o nosso só se vive uma vez. Por que ficar insistindo num talvez? Ao que buscamos, se nos amamos, nos amamos. Eu tentei seguir nova direção, mas todo o caminho que eu encontrava, a você levava. Percebi, sem você eu não serei plenamente feliz. Um grande amor como o nosso só se vive uma vez. Por que ficar insistindo num talvez? Buscamos, se nos amamos, nos amamos. Thank you. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Wesley Lucas, Se Nos Amamos. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Anote aí o nosso e-mail, locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. Você pode pedir também nos meus perfis de Facebook e até no Twitter, viu? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, vocês vão para a sala de aula prestar atenção, que hoje não trouxe um, não. Eu trouxe dois professores. A Faculdade da Música apresenta a grande mestra Nalva Aguiar e o grande mestre Sérgio Reis, o deputado do sertão, Vende-se. De sonho e ilusão. Se ninguém quiser comprar, acho que eu vou ter que dar. Se já não tem mais amor, se já não tem valor, o jeito é ofertar. Que alguém queira com ele ficar. Pois um coração fechado, tão amargurado, ninguém vai comprar. Vende-se um coração que já não tem pretensão, pois ele é tão simplesmente um coração descrente de sonho e ilusão. Se ninguém quiser comprar, acho que eu vou ter que dá. Se já não tem mais amor, se já não tem valor, o jeito é ofertar. Só me resta esperar que alguém queira com ele ficar. Pois um coração fechado, tão amargurado, ninguém vai comprar. Só me resta esperar alguém queira com ele ficar. Pois um coração fechado, tão amargurado, ninguém vai comprar. Pois um coração fechado, tão amargurado, ninguém vai comprar. A Faculdade da Música apresentou os mestres Nalva Aguiar e Sérgio Reis, Vende-se. Um sucesso do passado, um sucesso do presente. O menino brilhante Luan Santana, Escreve Aí. Te falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima que insiste em cair.